Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Estamos chegando, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à alegria. Começa agora o programa Ioiô, aqui na Super Jovem. Todas as sextas, das 2 às 4 horas da tarde, a diversão é garantida pra você com a reprise desta bagaça aos domingos, às 8 horas da noite. Sejam todos bem-vindos à grande audiência da Super Jovem. Agradecemos demais aí o seu prestígio com a gente aqui no 103,3 da Super Jovem. Eu sou Beto Garcia, comigo está ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, galera. Boa tarde, ouvinte Super Jovem, nesta sexta-feira gostosa. Muito boa, muito gostosa, boa. Com sol, finalmente, fazia umas 8 sextas-feiras que não tinha sol. Fazia todas as sextas. É. Tudo certo, tudo certo. Pra vocês, tudo isso e muito mais, depois que todo mundo cumprimentar, volta pra mim, que hoje volta. Tem um monte de prêmio. Hoje o Jorgão tá podendo, né? Quem tá do lado do Jorgão é o Júnior Aguiar. Epa, hoje o Jorgão tá putão, hoje ele tá dando pra todo mundo aí. Hoje ele tem muito pra dar e vender, né, Jorgão? Muito, muito, muito. Vou dar. Então, ótima tarde pra vocês aí, só avisando a galera que está online, está na sua casa, está no trabalho, está tendo um intervalinho. Estamos ao vivo aí no Facebook da Super Jovem, no facebook.com/superjovemfm. Vai lá, que estamos em Raiva Fidicha, lá, nego. Pode acessar lá que vai vir tudo na Narigueba aí. Só os lindos, só os lindos. Eu só apareço na Areba, homem. Eu sou homem nariz. Homem nariz. Então acessa lá que estamos ao vivo. Dá um tchauzinho ali, ó. Tchau. Tchau. E do lado do Júnior está o primo dele, o Kleber Aguiar. Opa, boa tarde pra todo mundo. Uma boa sexta-feira pra você que tá ligado com a gente. Júnior falou, começou imitando aí. Viu, o que o Silvio Luiz estava fazendo na biblioteca, Júnior? O que eu fui fazendo na biblioteca? Valendo! Valendo! Ah, eu estava lendo! Lendo! Era isso? Era isso? Estraguei a piada. Dito isso, boa tarde pra todo mundo, boa sexta-feira. Não, aliás, antes de passar a bola pro Beto Garcia... Passar pro Michael. Não, 5 graus lá fora e o Jorgão de regatona, né? No verão, daí no verão ele chega aqui de camisa social, assim. Eu tenho um panículo adiposo, entendeu? Não. Eu tenho uma gordura sobre... Tá quente pra caramba lá fora, tá 25 graus lá Nossa. Fora. Nossa! E com a gente completando a trupe, o Guerreiro. Boa tarde, Guerreiro. Boa tarde, Beto. Boa tarde pra todo mundo. E aquela coisa, hein? Ontem eu tava pegando no sono, mas eu queria estar pegando mesmo. É a minha esquema. Ah! Esse é raiz, esquema, né? Do Neymar, pega, vai. Esse é locutor raiz. Vocês estão fugindo. Sim, tá. Segundo o Ronaldão, né? Ele falou que é meio complicado esses lances de se envolver com mulher aí. É. O Richarlison, por exemplo, aquele que era de São Paulo, disse que nunca se incomodou com mulher. Nunca se incomodou. O Ronaldo, ele falou assim, é por isso que eu não pego mulher, né? Eu só pego traveco, né? Não dá esses problemas. Não sai gritando pra todo mundo aí, né? Até porque se fosse brigar, ele apanhava do traveco. Tomava na barriga. Nossa. Vamos com o pensamento da secretina. Ué, voltando. O pensamento da secretina. Dia dos Namorados é igual o trenó do Papai Noel. Muitos animais com chifres carregando presentes. Só a Secretina 2. Secretina 2. Tá certo. Assumiu o posto. O meu psiquiatra, ele me cobrou R$500 numa consulta pra me dizer que eu tenho dupla personalidade. Aí eu falei pra ele, então vou te pagar 250, os outros 250 tu cobra da outra pessoa. Cobra da outra pessoa. Simples. Cobra do meu outro eu. Atenção às meninas aí que estão com a menstruação atrasada. Fique tranquilo, é normal. Ou não. Cesárea. Né? Isso é pro pós-dia dos namorados, né? E se você faz poucos dias, tá uns 15 dias aí na menstruação atrasada, chá de canela. Credo. Aprendi isso da pior maneira. A mulher enganou Adão, enganou o Sansão, enganou o Lampião. Até o cão. Imagina o Neymar, que é um bestão. Verdade, cara. Viu? Diz que a mulher falou assim, o Neymar, vou enganar ele porque ele é fácil de cair. Ele cai muito fácil. Derruba fácil. Brasil acima de tudo e eu dando em cima de todas. Dando em cima de todos, né? Fique bem claro, falou que tá dando. Eu tenho Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e você em cima de mim. Louco. Guerreiro intimou o Kleber. Ao vivo, meu! Ao vivo, bicho! acabei de chamar o cara do locutor Raiz, que assiste pornô no estúdio. Poxa, aqui. Poxa, agora o cara estragou tudo. Agora pedindo pra mim em cima dele. Vixe. Vixe. Pelo amor de Deus. Não, daí vem com aquela piadinha lá do cu do Maicon lá, que o Piazinho fala errado. Que daí o Piazinho vai falar cubo mágico, ele não consegue. Ah. Daí ele fala o cu do Maicon. Não, é cubo mágico. Dele, cu do Maicon. Eu não sei se eu vi. Tu não tava aqui no dia. Galera, é o seguinte, vai acessando o Facebook da Super Jovem, tá? O Super Jovem... Facebook.com.br Superjovem, galera, tá tudo ao vivo lá. Hoje é um dia especial, por quê? Porque tem muitos prêmios. Muitos prêmios. Nossa. Muitos prêmios e tem o lançamento mais de uma promoção aí do Ioiô desse mês, tá? Mas o lançamento nós vamos fazer aí na segunda hora, a partir das 3 da tarde. Portanto, a partir de agora, nós temos aí 2 super prêmios. Nós temos um combo especial para o Dia dos Namorados, do Dog King, nosso patrocinador. Quero muito. Esse é um dog de frango, um Dog King especial. Vira lá pra câmera, lá. Duas cocas latas aqui, ó. Só que você pode ganhar, ó. Mais duas cocas latas. Isso aqui tudo para uma pessoa que mandar WhatsApp escrito Dog King. Escrevido. Tá? Só isso, mas só manda nome completo Dog King. E também temos aí o nome é Isso Filme, isso, né? Isso Filme. Isso Filme para o seu carro, presente da garagem, acessórios automotivos. Olha que legal. Só. Que prêmios, hein? Então, se você quer esse filme pro seu carro, você escreve garagem. Se você quer esse super combo do Dia dos Namorados lá do Dog King, escreve Dog King. Isso. Valendo só até as 3 da tarde, porque depois das 3, na segunda hora, nós temos uma outra promoção especial pra junho. Lá do Alto Poço São Carlos, mas vai ser depois. É, a gente é que nem o João Kleber, vamos deixar você na expectativa. Não. Vamos falar agora. Vai ter que ficar ouvindo aí. Não é que nem vídeo vídeo no YouTube que tu consegue passar pra frente. Não, vai ter que esperar. Só que é diferente do João Kleber, a gente sorteia no mesmo programa. Né? É, e a gente não fica para. Continua a semana que vem. Jesus e Emanuel foram colher nésperas. Não me pergunte o que é nésperas. Lá no, é inesperado. No pomar do padre. Oxe. Atrás da igreja. E para isso, o Emanuel emprestou o chinelo dele para que Jesus subisse na árvore, né? Aí chegou o padre, que estranhando a presença do velho bêbado, né? O Emanuel, conhecido, né? Já o Emanuel, perguntou. O que tá fazendo aí, olhando pra cima, Emanuel? Aí o Emanuel responde, pois, estou esperando o Jesus descer. Aí o padre, mas filho, não é assim que as coisas são, Jesus subiu, mas não voltará. Aí o Emanuel finalizou, não, pai, o desgraçado levou meu chinelo. Aí. Duas amigas chegaram num restaurante, né, e aí pediram uma mesa, aí o atendente falou, desculpa, moças, mas hoje tá reservado apenas para casais, não tiver casais, não pode jantar, né? Ela falou, caramba. Ela falou, calma, amiga, que eu já vou dar um jeito. Pegou o telefone e começou a falar bem alto. Amiga! Amiga! Corre aqui pro restaurante que seu marido tá jantando com outra mulher. De repente, cinco saíram correndo, 2 desmaiaram. Acabou. E 7 mesas ficaram vazias. Nossa, sobrou, rapidinho. Sobrou gente. Olha que estratégia. Vai chamar Ludmilla. Foi 2 palitos, né? Bela estratégia, né? Falando em... Já que o Guerreiro falou em Ludmilla... Ludmilla. A Ludmilla e a Luana Piovani achando que iam tomar o top dos trend toppings do Twitter, né? Das notícias? Mal saberiam elas que o Neymar ia... Não deixou pra ninguém. O Pedro Scooby lá, agora eu vou pra mídia, peguei a Anitta, né? Aí o Neymar... Segunda-feira vou começar detonando que eu tô namorando. Nossa, agora eu só vou usar roupa de velcro. Não deu, o Neymar tomou. Diz que um pessoal aqui de Beltrão foi passar férias lá no Nordeste, Chegando em Pato Branco. Não, lá no Nordeste. Aí chegou lá numa padaria e pediu... Moço, tem bolinho de chuva? Daí ele, tem sim, minha senhora, mas aqui a gente chama de sonho. Que maldade. Muito bom. Aliás, estão vendo hoje, o Neymar foi fazer o depoimento, prestar o depoimento dele. De cadeira de rodas. De cadeira de rodas. Meu, cara, quanta gente ali, a mídia em cima, né? Que raiva, parecia um corvos em cima da carniça, cara. Meu Deus do céu. Eu fiquei com vergonha, cara. É impressionante, mas é o que dá audiência, né? O pessoal tá comentando, poxa, por que tantos ali, né, querendo fazer matéria? Mas é o que dá ibope, todo mundo tá falando, uma roda de amigos e conversa ali, todo mundo tá falando dele, né? E também foi dentro da delegacia, né? Deveria, eu acho que uma organização lá, o delegado, sei lá, quem que manda na delegacia. Montar um palco, né? É, não, fazer, sei lá, qualquer coisa, né? Mano, mas não deixar aquela bagunça. Realmente, ali. Ontem eu tava no banco, né? Aí um senhorzinho do meu lado me cutucou. E o negócio lá do Neymar, né? Mas se lascou, né? Amanhã vai depenar ele. Eu falei, meu Deus, todo mundo só fala isso. Até na fila do banco. Cara. Porque tu não falou assim, sim, é, a família Guerra, a gente tá se unindo lá pra fazer uma ação entre amigos, pra ver se ajuda a pagar o processo do Neymar. O cara tá precisando uns trocos ali. Nossa. Mas daí eu disse que a moça lá, batendo no Neymar, ela falava, quem viu o vídeo, né? Quem viu o vídeo vai entender a piadinha. Ela falava assim, deslibido! Não, eu não vou falar de libido, diz libido. Daí ele falou, libido dele, aqui te bate com a mão no ouvido. Que dá uma garrafada no ouvido também. Ei, Neymar, coitado, né? Olha, a maioria aqui não conhece, mas morreu o cantor Serguei. Lembra, Jorjão, aí o Serguei? Louco, maluquete aqui lá. Ele que transava com árvores, né? É, ele loucão, ele tinha 85 anos, caramba. Ele era considerado o primeiro roqueiro do Brasil. Ele foi várias vezes no Jô, né? Isso, foi. Entrevista. Vista no jogo. Muito louco. Eu nunca vi uma música do Serguei. Também nunca ouvi. Tava procurando antes assim, uma música pra rodar. Pra fazer a cesta básica e nada. Nada de música. Eu falava Serguei, eu achava que era o Ney Matogrosso. Esse já era gay. Esse eu era gay, não Serguei. Aí tem o Ser Trans, que é o Pablo Vittar, né? É. O Ser Drag, que é o... O Serguei era muito louco, cara. Era doidão. Ser Drag é a Bumbum de Ouro lá, a Glória Groove. Glória Groove, isso. Bumbum de Ouro. Ser Drag. A música dela, Bumbum de Ouro. Nossa. Sabendo bem desse negócio. Você tá sabendo bem desse negócio. Ele se informa, né? Fazer o quê, né, cara? A semana passada ele falou que tava pela Curitiba, então... Cada um procura os assuntos que interessam, né? Inclusive. 3 horas da manhã, o cara lá, bumbum de ouro. Bumbum de ouro. Quem canta bate bumbum guloso. Bumbum cedo, Clever 3 da manhã, bumbum de ouro. E eu, como coloco o cheiro nas revistas da Avon, né? Como lamber o próprio cotovelo. É, só tipo de coisa, né? Dito isso, vamos lembrando mais uma vez que estamos transmitindo ao vivo. Lá no, na página, né? do Facebook. Eu acho que da deu rádio. Pro agro aqui. Já? Já deu pro agro. Eita. Mas nem falamos nada. Nem tocamos uma música. Então, de cara, vamos tocar uma música aí pra galera. Vamos lá. Fica da. Caiu aqui. Superstition, baby, but I won't look back.

cheiro de mar. Você a dançar com seu viu-vi clicou. Eu sei que a vida é feita de momentos, e o teu sorriso leu meus pensamentos. Sou teu fã, sou teu fã. Minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir. Sou teu fã, sou teu fã. A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir. Sou teu. Sincero, vibe de amor. 6 da manhã, cheiro de mar. Você a dançar com seu viu-vi clicou. Eu sei que a vida é feita de momentos, e o teu sorriso leu meus pensamentos. Sou teu fã, sou teu fã. Minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir. Sou teu fã, sou teu fã. A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir. Sou teu, sou teu. Resolvi a lhe escrever a última carta para pedir mais uma vez a sua volta. Com sua ausência eu sofro tanto e não consigo acreditar que você já me esqueceu e não quer voltar. Se você sentisse a saudade que eu sinto agora, mandaria a carta que eu espero logo sem demora. Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela, mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. Ai meu Deus. Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. A última que é carta. É isso, hein? A última carta. Marcos Alberto, eu escreva-me. Não escreva a última carta, mas mande seus últimos WhatsApps, tem aí um tempo ainda. Tem tempo. No 988-222300. Se você quer ganhar aquele super combo Dia dos Namorados do Dog King, manda aí, nome completo mais Dog King. Se quer ganhar um Isso Filme pro seu carro, manda aí seu nome completo mais Garage, porque é um presente aí da Garage, produtos automotivos lá da Cidade Garage Norte. Manda aí, que antes das, o bloco antes das 3 a gente já faz sorteio, boa, tá bom, Beto? Nome completo mais Garagem, ou então nome completo mais Dog King. Dog 15, Dog King. 15. É que eu pensei em 15. 15 minutos. 15 minutos. 15 lindo. O maridão muito ciumento quando só quando a sua mulher chegou no médico e perguntou: e aí, mozão? Mozão. O médico mexeu aí no tocou no seu braço? No chibiu. Ele tocou sim. E ele tocou aí no seu pescoço? Sim, ele tocou no meu pescoço. Tocou. E no seu peitão ele tocou também? Sim, era um exame de mamas, ele tocou no meu peitão. E no bundão. Não, no bundão ele não perguntou, não. Não perguntou de você, não. Não queremos saber. Não, de você ele não perguntou, não, amor. Galera, seguinte. Quer internet de qualidade? Vem pra Beltrão Net Telecom. Planos de 5 a 100 megas com preços pra lá de especiais. Aliás, tem novidades nos preços da Beltrão Net Telecom. Tem promoções exclusivas, viu? Confira lá, dá uma passadinha na Beltrão Net Telecom. Entra no site que você vai ver. Ou ligue pro 0800-649-5000. Ou 3520-1500 e contrate a melhor banda larga de Francisco Beltrão, Beltrão Net Telecom. Essa é daqui. Eu tenho e a Porovo. Bom demais, né? Também tem. A filha, chega e diz pro paizão dela. Pai. Nossa senhora. Filha. Pai, sou lésbica. Nossa! Aí o pai... Aí o pai diz... daí o pai diz, né? Ah, tudo bem, filha. Eu te amo do mesmo jeito e aceito numa boa. A outra filha, ouvindo a conversa, toma coragem e diz... Ah, eu também sou. Eu também sou, pai. Só o que faltava, né? Tá louco. Daqui a pouco, a terceira filha. Ô, pai, eu também sou lésbica. Ele não tinha notado, né? Quando essas vozes... Nossa. Ele... Eu pai. Também sou lésbica. É. Ah, o pai já irritado, já putaço da vida. Puta que o carinho! Ninguém gosta de homem nessa casa! Aí o filho que tava lá... Ai, pai, eu adoro! Ia montar uma sapataria. Família da pesada. Assim. É. Rapaziada, olha só o que aconteceu na MTV Brasil. Na MTV? Casal fez sexo com plateia e é aplaudido no final no filme. No filme não, no reality show de férias com o ex. Ah, isso aí é louco. Só lutaria nisso aí. O Pedro Calderari e a Fábia Galazan deixaram a vergonha de lado e transaram na frente dos outros participantes. Nossa. Num episódio de férias com a ex do reality show da MTV. Nossa, exibido agora na última quinta-feira. Os dois fizeram sexo em um dos quartos compartilhados com outros colegas que ficaram balançando o edredom enquanto eles, ó, chapuletava na butiaca, né? No final, a moça bem santa, a moça falou assim, que chamou o namorado de bifão e pediu se ele queria um segundo round, porque ele era fraco, ninguém aguentava mais que 3 minutos com ela. Enquanto eles estavam ali, o outro pessoal olhando e alisando a cabeça do pombo, né? Mas eram 3 mulheres que estavam observando. Ah, ali, três mulheres. Não tem o vídeo, mas tem a foto aqui. Alisando a cabeça da periquita. Então. 3 mulheres, erguem o dredão, ficou assistindo o casal. Ali fazer aquelas brincadeiras. Aliás, esse de férias com ex, se eu não me engano, é uma das maiores audiências da MTV. Tanto que só passa isso aí o dia inteiro. Né? Tem o americano e tem o brasileiro. Isso. Né? Não, parece o trato feito pro History Channel, né? Isso aí. Se um bolsominion assistir isso aí. Isso é coisa do PT! É coisa do PT, essa putaria aí. Essa putaria é coisa do PT. Sabe que parece? Globo lixo. Parece a Fox passando o Simpsons. Simpsons nunca passou Fox. Só Fox. O Discovery passando Largados e Pelados. Largados e Pelados. E o Beto assim, por que deixa aquela tarja lá, cara? Tá agora tem largado de pelado. O Beto fica esperando cair a tarja. Comunidade. Comunidade. A tribo. É a tribo, comunidade. A tribo. Comunidade, tipo... O índio vira Zara lá, o índio que tem celular e que tem crédito, que ele mora em Lucas do Rio Verde. Do Rio Verde. Na verdade, lá no Mato Grosso, os índios têm Hilux, tem ando armado, falou, os índios são perigosos lá. É que os índios lá da tribo aqui da Anos, né? Por isso que eles ficaram ricos. Vou virar índio. Eu falei com um amigo que iria tirar um tempo pra refletir. Peguei um refrigerante e disse pra ele, reflita comigo. Meu Deus, mano. Estamos ao vivo no Instagram agora, hein? Opa! Instagram. Antes que corta, vai lá e no arroba SuperjovemFM, isso? É isso aí, estamos lá ao vivo e a cores. Olha, dois amigos vão a uma empresa em busca de emprego. Na hora da entrevista, o primeiro rapaz é perguntado: o que você sabe fazer? E aí o primeiro responde: olha, não sei fazer nada, não. Porra nenhuma. O entrevistador pergunta ao outro: e você aí, o que você faz? E o outro responde: olha, eu sou ajudante dele aqui. Não faz nada. É o ajudante do servente, nenhuma. Né? Não sei bosta. Olha, nenhuma. Eu não sei se eu sou esquecido, mas eu distraído, porque eu não sei se eu perdi o cachorro ou achei uma coleira, cara. Agora eu tô... Os dois. Você falou de cachorro, disse que tinha um gaúcho num bailão lá no Rio Grande do Sul, mas já tinha tomado todas, tava bem pra lá de Bagdá, né, cara? E uma hora ele tomou mais um gole, não aguentou, foi na janela dar uma gorfada. nada, né? Ai, e corfou em cima de um cachorro, cara. Lá fora, pela janela. E o cachorro saiu correndo e falou: mas barbaridade, gente, não lembra a hora que eu comi esse cusco aí, ó. Tava bem mal passado. A hora que eu comi esse cusco, que eu não tô lembrando. Credo. Por isso você pelo na minha boca. A velhinha tinha problemas pra lembrar das coisas e iria receber a visita de suas amigas, que também não tinham uma boa memória, as amigas. As amigas chegaram e a velhinha perguntou: amiga Al e Alzheimer. Vocês querem uma xícara de café? 2 minutos depois ela pergunta: querem uma xícara de café? Um minuto depois ela pergunta: vocês querem uma xícara de café? E assim ela continua até que um bom tempo depois as amigas vão embora e comentam na saída: que mal educada, né? Ela nem ofereceu um café pra gente. Nossa! O filho da velhinha voltou pra casa e perguntou pra velhinha: mãe, como é que foi a visita das suas amigas? E aí a velhinha respondeu: filho, você acredita que elas nem vieram? Tem aquela piada, não sei se alguém lembra, eu não vou lembrar, eu só quero saber se alguém sabe. Ah, nossa, agora foi esquisito isso, né? Ou aquela do cara que ele prefere ter Alzheimer do que... Ah, ter... sim, é, o cara foi no médico, perguntaram pra ele: viu, tu prefere ter Alzheimer ou você ter Parkinson? Aí o cara falou: olha, eu prefiro ter Parkinson. Daí o cara: mas por que você prefere ter Parkinson? Eu falei: não, prefiro derramar metade do copo tremendo do que esquecer onde eu guardei a bebida. Daí eu já conheci diferente, ele falou: prefiro ter Alzheimer, prefiro não derrubar cerveja e esquecer de pagar também. Depende da visão. O ponto de vista, né? Eu sabia essa com chimarrão. Nossa, chimarrão. Não, tem o Chaves, aquela piada, né, do Chaves, que conta quantos, tirando 4 laranjas, quantos sobram, né? Daí ele fala: não sei, só sei essa com maçã. Com maçã. Sim. Vou tocar a música, esse é o programa Yo-Yo. Vai lá então. Vale a pena eu parar de beber pra te ver, vale a pena eu dormir mais tarde, vale a pena toda essa saudade. Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça pra te ter aí em casa e fazer vários nada, nada? Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Eu vou correndo o risco de quebrar a cara pra quem já teve um coração quebrado. Trincadinho é nada, já tá meio caminho andado. Se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Eu vou correndo o risco de quebrar a cara pra quem já teve um coração quebrado. Trincadinho é nada. Vale a pena gostar de você, vale a pena eu parar de beber pra te ver, vale a pena eu dormir mais tarde, vale a pena toda essa saudade. Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça pra te esperar em casa e fazer vários nada, nada? Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Eu vou correndo o risco de quebrar a cara pra quem já teve um coração. Demais. É legal pra cacilda! Ioiô, todo mundo gosta! Ioiô! Precisei de 1000 frases certas pra te conquistar, de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, e 1 minuto só perdi você. Yo-Yo Super Jovem. Boy can play. falta o meu desejo. Antes de dormir, são essas palavras que em mim ficou. Você foi embora e nunca mais voltou. Alice, Alice, menina dos sonhos meus, não posso viver feliz distante dos olhos teus. Alice, a vida me ensinou. Quem ama como eu te amei, não vive sem seu amor. Lembro a todo instante algo que passou. A saudade imensa que você deixou vai me consumir. De volta com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Eita. Ao som de Os Atuais, Sempre Atuais. E Alice Ellis. Who the fuck is Alice? Gumpy. Essa tocou sábado passado no Fliperama, aliás. Fliperama. É que os dias nós teremos uma novidade. Novidade do Fliperama. Vai ter uma novidade bem bacana aí pra quem curte o Fliperama. Muito legal. Quero falar, sabe de quem? Do Dog King. As delícias do Dog King. Já tô sentindo até o cheirinho. Super combo, Dia dos Namorados do Dog King. Promoção válida do dia 12 a dia 15. Tá? O Super Combo Dia dos Namorados com um dog frango, mais um king especial, duas cocas e duas batatas por apenas R$30. Custava quase R$50 esta bagaça por apenas R$30. Tem mais, hein? Presente melhor que estar no Dog King com os namorados. Tem também a promoção aí do dog simples. Um dog simples custa R$8, né? Uma super promoção, comprando dois, você paga R$10, ou seja, paga R$2 apenas o segundo dog simples. Ou seja, que um maravilha. Dog simples, R$8, dois reizinhos a mais, R$10, você leva dois. O Dog King já ganhou pra você e pra namorada. Com certeza, fica na União da Vitória, aí no bairro Vila Nova, não tem erro, quer se deliciar, as delícias do Dog King tem aí cachorros quentes deliciosos, tem cachorro quente também. De salsicha, mas tem os de hambúrguer. Tem de hambúrguer também. Hambúrgueres artesanais. Uma delícia, bateu fome, corre pro Dog King. Falar em Dog King, nós tínhamos aí tínhamos a promoção até às 3 horas da tarde. Então, assim, os ganhadores foram do Dog King, o super combo Dia dos Namorados. Foi a Marinês do Couto Martins. Ei! Parabéns aí, Marinês do Couto! E o Super Insu Filme do pessoal da Garagem Automotiva. Garagem Automotiva que inaugurou lá na Cidade Norte. Pessoal da Garagem Automotiva dando um Insu Filme de presente pra Andrei Ferreira. Parabéns! Colhem na portaria da Super Jovem com as suas identidades, retire o voucher e vão aí se deliciar no Dog King, vai lá na garagem também. Como hoje é um dia de muita promoção, a partir de agora temos uma promoção para o mês de junho, a Super Jovem e o Alto Posto São Carlos dando uma forcinha pra você. Vamos rodar a vinheta, DJ? Vamos lá. Junho chegou e a Super Jovem, em parceria com o Alto Posto São Carlos, vão te dar uma forcinha no orçamento. Combustível de graça. Isso mesmo. Todas as sextas-feiras do mês de junho no programa Yo-Yo, vai ter sorteio de 20 litros de combustível pra você dar aquele rolê no fim de semana sem se preocupar. E pra participar é fácil, é só ficar ligado no programa Yo-Yo, que a galera mais louca do rádio vai te explicar como funciona. 20 litros de combustível na faixa todo final de semana é só na Super e no Alto Posto São Carlos. Promoção exclusiva Super Jovem. Isso aí, mais uma super promoção exclusiva Super Jovem. Pra quem é do 46, sempre lembrando, pra quem é da região, né? Então, a partir de agora, você pode usar o WhatsApp da Super mandando seu nome completo. Peraí, Jorge, só deixa eu fazer uma limpa aqui. Limpe as participações, que foram muitas. Isso. E a partir de agora, você manda seu WhatsApp por 988-222-300, nome completo, valendo nada mais, nada menos do que 20 litros de combustível pra sua caramba. Sensacional. No final de semana vai dar bandinha, vai dar rolé, vai no contorno de boa e vai sobrar ainda gasolina pra semana, né? De preferência que dê um rock, né? Que dê essa diguinha, bandinha não, né? A partir de agora você participando de mais essa promoção exclusiva Super Jovem. Aliás, eu tenho que falar do Auto Posto São Carlos. Auto Posto São Carlos é auto posto de qualidade, combustível de primeira linha com o melhor preço da cidade, uma conveniência completa com aquele cafezinho cafezinho, refrigerante, suco, cerveja, o que você precisar, você tem no Auto Posto São Carlos. Então, vá para o Auto Posto São Carlos em dois endereços, na D'Ambros de Piva, em Marmeleiro, e na Getúlio Vargas, ali no bairro São Miguel. Não tem erro, Auto Posto São Carlos, bem pertinho do Mano 3, todo final de semana de junho, dando 20 litros de combustível para você aqui no Ioiô. Maravilha! Eita. Eu tô sentindo um cheirinho de pão de queijo aqui. Isso. Mas eu tava lembrando, sabe o quê? Eu sinto cheiro de comida, já lembro de outra comida, cara. Eu não sei como é que pode, cara, essa gente aí consegue comer tanta pizza. Pizza. Cara, consegue, mas comem pizza, cara. Eu como 15 pedaços e já passa vontade. Louco, e os caras, nossa, não sei como é que pode. Bom, quem tá fazendo uma visita pra gente justamente trouxe aí um pão de queijo pra galera aqui, sempre fazendo uma graça. Só lembrando que ele não vende pão de queijo. Não, cara, vende pão de queijo. Não, mas é pela amizade, sim, né? Também por isso que eu tô falando, né? Que daí... É isso. Então, vale mais. Querido amigo Tetinho Jorge! Galera, aqui é o Tetinho, galera! Tetinho! Estamos aí agora com vocês hoje pra... Nós falarmos da promoção da Tetinho Joias agora para os Dias dos Namorados. Dias Namorados. Opa! Com uma promoção espetacular, hein, galera? Você indo até Tetinho Joias, adquirindo seu relógio, sua joia, as alianças agora, que no Dia dos Namorados... Tá na hora de noivar, né? Casar. A galera se engata mais, né? A namorada corta o cara. As alianças que nós temos, temos aliança em ouro 18, prata... E também temos aliança agora da moeda antiga, né? Louco, que é uma aliança é muito legal, que ela nunca dá problema, é só polir, volta ao normal, que não legal. Descasca. Só dona dá problema. Só dona. E estamos, problema, sim, então, se a nega pegar você com a aliança... Com vários modelos de aliança para vocês que gostam de dar um presente diferente para a namorada, pode escolher o modelo que quiser. Que legal. Começando em ouro, né? Prata e folhado adamantium. Também temos... Uhum. Joias, relógios, óculos, sol. Tio, explica pra gente o seguinte, não trabalha mais no Bradesco? Não, saí do Bradesco. O Bola Tetinho, fora, mas é uma ideia bem bacana aí, um presente, uma joia conquista, com certeza, né? Mais elegante e a durabilidade também é pra vida toda, né, com Tetinho? Certeza. Agora as pessoas pararam de dar máquina de lavar, o litificador do dia isso namorado, é um presente grego, né? Uma joia, né? Poxa, temos que dar uma joia. Deus. Pra sua namorada ficar feliz, agora dia dos namorados, né? Aquela com bela joia. A correntinha com o pingente, certo, né? Com bem coraçãozinho, legal. Né? Mostrando, nossa, que a pessoa tá apaixonada, né? Isso. Dá um coraçãozinho. Os casais, né, que são os uma eternos... Uma joia pra ganhar outra joia, né? Ganhar outra com joia. Os casais que são os eternos namorados, né? É legal o maridão também, que tem os filhos ali, aquela correntinha com o, sim, bonequinho, né? Do filho, né? Com... Mas do filho, você sabe, né, Beto, que hoje o namorado ganha dos filhos pelo seguinte, dia das mães. Porque namorado, os caras têm mais que uma, e mãe é uma só, né? Eu ia falar tamo exatamente aí. Isso, cara. É mais interessante o dia dos namorados que das mães, né? Porque mães a gente só tem uma, só né? Só tem uma. Namorada tem uns garanhão e tem umas quatro, cinco. Nossa, né? Haja presente pra todo mundo. Mas o Jorjão deu ideia que se faz o filho, faz não sei o quê, coloca os bonequinhos aqui na corrente, o Jorjão não ia dar certo. Ia rodear o pescoço dele de bonequinho. Viu? Não ia ter ela, ia ter só pingente. Só pingente. Ô, Tetinho, acho que você pode falar, não vai entregar ninguém aí. Já aconteceu do cidadão ir lá na Tetinho Joias e comprar dois presentes aí para duas namoradas ou não? Já aconteceu isso. Acontece muito pra galera aí. É. Só que, né, tudo sigilo, né? Ninguém pode ficar sabendo. Não, claro. Não dá para entregar o mas olha isso. Pro bandido. Adriano! O cara vai lá e compra dois presentes. Bom, eita, rapaz. Nada, uma vez um cara comprou e guardou no roupeiro dentro do casaco, né, pro inverno, a mulher foi lá e achou. Achou. Foi feia a coisa. Nossa, que é isso. Então, fica essa dica bem bacana aí, Dia dos Namorados tá chegando. Dê um presente legal aí, que dura pra vida toda, vai conquistar com certeza o coração de quem você ama, né? E são dicas especiais, são joias, relógios também, tem umas marcas bem legais, sim, lá, né, Tetinho? Sim, tem Tecno, Champion, temos também Seiko, o que temos também mais hoje, umas marcas, né, assim, melhores, né, o Bolova, que são os relógios de mais alto valor, que também a gente está com promoção boa, né, Beto? Bolova. Estamos, sim, estamos com toda a loja agora, com 10 vezes nos cartões de crédito e preço de etiqueta, mas daí se o cliente quer num preço de à vista, estamos com 20% de desconto, até 6 vezes nos cartões. E o Tetinho, rola também aquela questão que a pessoa quer fazer um anel diferenciado, leva lá o modelo, vocês fazem? Rola, a gente fabrica todos os modelos. Os modelos que a pessoa tem e que ela traz lá um modelinho assim, que ela copiou ou é uma biju, tal, a gente consegue confeccionar um anel no modelo em ouro 18 ou prata. Olha que legal. No estilo e no gosto da pessoa, né? Que bacana. E eu fiquei sabendo que o Tetinho, ele tem ali, a equipe dele é profissional no assunto, e também que se você tem, né, Tetinho, a pessoa tem em casa, talvez lá, um anel, uma corrente, que ela, já não gosto mais, antigo. Corrente antiga, e quer literalmente derreter e fazer uma outra joia a partir daquele, vocês rola, fazem isso certo, também, né? Mano, rola, a gente pega, desmancha, né, você perde 10% em cima, e daí fabrica de novo, o modelo que você quiser. Então tu pega o teu ouro velho, que é o ouro amassado, quebrado, né, e confecciona o modelo que você gostar, né? Tá judiado lá, aquele anel, aquela corrente. Tu era muito fino, né? Precisa mais. É, hoje sua sogra foi lá, cara, comprar uma mensagem. Entregou o presente ali, ó. Era surpresa. Perguntou aqui se ainda faz aquelas alianças de moeda antiga que falavam que eram de ouro, que não sei. Sim, a moeda antiga existe, ela vem já pronta de São Paulo, porque é um metal muito duro. Só que essa moeda antiga, ela é boa porque tem polimento, não descasca nunca e tem garantia que nem ouro. Então vai do gosto da pessoa. E em moeda antiga nós temos as alianças que começam na faixa aí de 120 até 750 reais. É do gosto do cliente, quanto ele quer gastar, né? Eu tenho uma moeda de um real que eu tô com uns 50. Não vai dar, não. Essa vai ter que guardar, não tem como derreter. É muito dura. Não dá pra fazer nada. Estão querendo mudar de novo agora? Então, a dica é bacana aí, a Tetinho Joias na Avenida Júlio Assis, aí no centro, né, Sim. Tetinho? Todo mundo sabe. Avenida Júlio Cavaleiro, 548, galera, é o lado da Leve Calçado, e também tem uma, galera, pra vocês que não sabem ainda, Tetinho Joias não fecha para o almoço, entendeu? Diretão, hein? E agora, nesse sábado, estaremos abertos até as 5 da tarde, Opa. Né? Pra aproveitar, pra galera que não tiver tempo de manhã e à tarde, possa ir até Tetinho Joias para escolher o seu presente. Isso. Eu acho legal que nas joias que você adquire, vem aquela, como é que chama, aquela embalagem, aquela caixinha ali. Isso. E agora, bonita, Beto, né? Nisso, né? A gente recebeu hoje umas embalagens novas, bonitas, cara, diferenciadas. Só a embalagem já é um presente. Já é um presente, cara, que é muito lindo. Então, a gente está com a embalagem novas, novos modelos, para a pessoa que presentear agora receber também uma relíquia, que será a caixa do presente. Né? É, exatamente. Guarda com muito carinho isso também mesmo. Ali, né? O que está acontecendo com essa barba aí, Tetinho? Essa barba aqui é o seguinte... Está branqueada já? Branqueada? É, não, é que é o seguinte, eu mandei pintar só de branco aqui para dar o charme, né? Cara? É o charme. Não, aquela... Chegando geada aí na barba. Tetinho Joias, obrigado, Tetinho, parceiraço aqui da Casa. Trabalha mais, galera. Branco, então? Não trabalhamos mais com barba. O Tetinho só entrou com a cadeira. O Tetinho entrou, pensei, Maria Bethânia. Ah, não, tá de barba, não é? Quem me chamou? Quem me chamou? Tetinho Joias, mais uma vez, ali no, na Avenida Júlio Assis, ao lado. Da Leve Calçado. Da Leve. Agora ele tá de boa com o pessoal aí. Só, cara. De boa. Tô de boa com o Robert, né? Isso, Robert. Abração pro Robert lá, o brabo. Isso. Chega lá na Leve, na frente da Leve e falou: Robert, hoje a tua promoção é 75%. Ele fica vermelho, quer me matar. Fica. Ele fica vermelho. Ele tá com a camisa. Exato. Daqui a pouco ele tá aqui. Daqui a pouquinho tá aí. Tetinho Joias com a gente aqui no programa Yo-Yo. Vamos tocar uma música, galera? Bora, daqui a pouquinho tem mais. E vai dar uma volta e vem me ver. Entre uma briga e outra de vocês, eu nem conheço ela, mas me sinto culpada. Primeiro que eu nem devia estar aqui. Segundo, você não tinha que ligar pra mim. Mas você ligou e eu atendi. Eu penso não, mas falo sim. O que eu pior que eu, você, que não deixa ela e nem deixa de viver. Bem pior que eu, você, desconta sua raiva em duas horas de prazer. Bem pior que eu, você, que não deixa ela e nem deixa de viver. Bem pior que eu, você. Mas você ligou e eu atendi. Eu penso não, mas falo sim. Bem pior que eu. Você que não deixa ela e nem deixa de viver. Bem pior que eu. Você desconta sua raiva em duas horas de prazer. Bem pior que eu. Você que não deixa ela e nem deixa de viver. Bem pior que eu. Você desconta sua raiva em duas horas de prazer. Eu venho porque eu não tenho nada a perder. Eu venho porque eu não tenho nada a perder. Já você. Na Super Jovem. Yo, yo, yo. Do copo eu vim, do copo voltarei. Você sabe a diferença entre o clima e o tempo. Clima é o que nós dois não temos. Tempo é o que nós dois perdemos. Onde é que eu tava? Com a cabeça quando abandonei as garrafas. Você que por mim não se importa. Mas um bom solteiro sempre a balada torna. É que do copo eu vim, no copo voltarei. Tava com pé no amor, bebi e escorreguei. É que do copo eu vim, no copo voltarei. Em terra de balada quem tá solteiro é rei. É que do copo eu vim, no copo voltarei. E pra cantar com a gente a rainha Maria Mendonça. Aonde é que eu tava? Com a cabeça quando abandonei as garrafas. Por você que por mim não se importa. Mas um bom solteiro sempre a balada torna. É que o copo eu vi, no copo voltarei. Tava com pé no amor, bebi e escorreguei. É que do copo eu vi, no copo voltarei. Em terra de balada quem tá solteiro é rei. É que do copo eu vi, no copo voltarei. Tava com pé no amor, bebi e escorreguei. Yo-Yo, nada a ver e tudo a ver com você. Super Jovem. brilhar e eu sozinho a esperar por você. Mas eu sei que não virá, pois não liga mais pra mim e acha que o nosso amor está no fim. Candida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino. Ei, Candida. Candida Fevers aqui. O Fevers, ele estraçalhou com o nome da mulher pra poder rimar, né? Porque é Candida e ele fala Candida. Pra poder, rimar na rimar. Música. Uou, uou, Candida. O que ele não faz pra uma... É que nem o pequeno menor. Nossa, que comparação, né? Nossa lá, senhora. Quem pensou que ela tava depressiva em casa. Lembra, né? Sim. Em casa. Só pra rimar, né? De volta com o programa Yoyo. Lembrando que domingão teremos o Domingo Rock às 7 horas da noite, né, Jorge? Isso mesmo, trazendo o melhor do rock and roll pra você que curte... O bom e velho estaremos sempre trazendo. A gente fica lapidando sons buscando. Das antigas, buscando coisas antigas aí. E, cara, sai cada coisinha legal. Vale a pena. Vale a pena ver de novo. Eu comprei um shampoo. Meu... Por incrível que pareça, eu uso shampoo. Shampoo? Pra quê? Mas usa pouco, né? Barba. Mais pros penteios. Eu comprei... Da barba. Eu comprei um shampoo com tantas vitaminas, cara, que eu não sei se eu lavo o cabelo com ele ou tomo de 12 em 12 horas. Porque, rapaz, fiquei meia hora, né, nas vitaminas. Vitaminado. Pessoal, continue mandando seu WhatsApp pra Super no 988-222300. Começou hoje o junho do combustível aqui na Super. 20 litros. Sensacional. Todo final de semana, apresentando o Auto Posto São Carlos. Pra participar é muito fácil. Manda o WhatsApp 988-222300. Valendo o finalzinho do programa, 20 litros de combustível pra eu você. Quero. É minha esposa, não é quer? Que o Leonardo fez aquela música lá, né? Quem não quer? Eu junho. Né? É, eu junho, isso mesmo. É, então, é tão boa. Junho tá top. Ah, quero fazer outro convite pra galera. Faça. Estreou sexta, dia 6, foi ontem? Ontem, popular ontem. Ontem. Popular ontem, estreia mundial no Cinemax, a X-Men Fênix. Opa, Negra. Já? O último capítulo do X-Men. Que legal. O Cinemax agora é o seguinte, com as 3 mega salas, eles estreiam estreias mundiais. Estreou no mundo do planeta Terra. Em qualquer lugar estreia aqui no cinema. Que legal. Tá bom? Então aí, ó. E quem não viu ainda. e quem não viu ainda na nova sala, vale a pena. Vai, é rapaz. Gigantesca. Verdade. É esse top tamanho aqui. Não, e sem falar que além de Fênix Negra, tem o Aladdin, tem lá o Hellboy, tem vários filmes. Tem um filmes monte de filmes, mas assim, aí. Galera quer ver o último X-Men? Tá lá. Eu tive a honra de curtir a primeira sessão verdade, lá na sala o nova Pikachu. Do cinema. Verdade. A primeira sessão, né? Eu não consegui ir, mas o Beto foi, né? Sensacional. Quem mais foi? O Evandro foi? É, foi também. Foi. A tela tem 80 metros quadrados, maior que a minha casa. Eu pra ir no Cinemax mesmo, naquela tela de 80, eu tenho que ir sozinho, né? Eu sou muito gordo, que eu chego lá, eu sento perto de todo mundo. Tampa a tela. É, o Junior senta, a moça falou, não dá nem pra colocar pipoca. É legal que é referência, né? Qualquer coisa, ele fala, é perto daquele gordo. É perto daquele gordo lá do boné. Né? De boné. Ele gordo é careca, filho da puta. Quem tá aqui no estúdio da Super Jovem participando com a cúpula do Yoyo é o Robert da Rede Leve. Boa tarde a todos. Nosso amigo Tito não tá, mas vamos fazer a fala dele, né? Com certeza. Boa tarde a todos da Rádio Rádio Yoyo. Rádio Yoyo. A cúpula da Rádio Yoyo. É isso aí. Ei, boa tarde, Beto, né? Sim. Só é sempre o resto. O quê? O quê? Quanto? Beto, na Leve Calçados, hoje e amanhã, cara, muitas promoções, muitas oportunidades para que você compre o presente para sua amada. Dia dos Namorados vem chegando. E pro seu amado. Né? Ou pro seu amado, né? Amado, que é o caso amado de alguns aí, né? Tipo aqui, né? É. Olha só, você vai encontrar hoje... Tênis, esse tênis estava a R$70,00, o preço dele. Nossa. A bolsa era R$89,00. Então, somando os dois, vai dar uns R$160,00, né? R$160,00. Mas na Leve Calçados, você vai pagar só... R$159,00. É isso aí. Na Leve Calçados, você vai pagar R$79,90 nos dois. Meu Deus! E não é a parcela, já é o preço final. Preço final. O tênis mais a bolsa por apenas R$79,90. Cara... Compra o conjugadinho ali. Já faz o kit e é bonito. Show de bola. Modelo diferenciado. As bolsas tem aquela tipo mochilinho, tem a bolsa de lá, tem tudo que é estilo. E o tênis é aquele tênis moda que tá super em alta agora. Tá? Outra promoção pros homens. Coturno da Velute. aquele modelo tratorado, é né, que tá super na moda também. Você compra o coturno que estava R$119, mais um boné, e você vai pagar somente R$79,90. Nos dois? Nos dois. Olha mais um boné. Olha as promoções que tem na Leve Calçados. Lá você encontra sapato em couro masculino por apenas R$39,90. Esse couro é bom, couro não, masculino. É couro. É. Couro top. Foi tirado do lombo do vivente. Esse é aquele o couro fino, fino. Por quanto? R$39,90 você vai comprar um sapato em couro. Olha só. É muito barato. Tem que ir na Leve porque nós trabalhamos com as melhores marcas do Brasil. Estamos trabalhando agora com a Under Armour, né? Nike. Opa, Adidas, tem Under Armour lá, vou lá passear. Temos Under Armour. Sou fã da Under Armour. Sabe que é uma marca diferenciada, marca americana, olha aí, ó. Tênis é diferenciado, nós vamos ter toda a linha da Under Armour, né? Que tem aquele tênis do The Rock, aquele que faz o Veloz Furioso, o Hoover. Isso. É aquele grandão, o modelo é o Hoover, né? Que é um tênis fantástico, a tecnologia dele é diferenciado. Eu posso dar um depoimento aqui, porque eu gosto bastante de linha esportiva, apesar do corpo não parecer, mas eu sou um cara esportista. E Under Armour é uma linha americana que hoje ela está dominando nos Estados Unidos e no mundo. Caramba! Ela está entrando no Brasil, ela patrocina o Stephen Curry, que é um dos maiores jogadores de basquete da NBA, que é do Golden State, e ela está entrando em vários times de futebol também. Então Under Armour quer... o ano passado ela patrocinou o São Paulo. E ela, eu não sei, patrocinou o São Paulo. Esse ano Fluminense. Isso, Fluminense. E ela está entrando num acordo, se eu não me engano, no Brasil com a Penalty, né? Eu sei que ela está abraçando uma marca brasileira para poder distribuir aqui também. Então, não é fabricado aqui. Não, Moderna é um tênis importado. E nós vamos ser pioneiros para trazer essa marca, porque são tênis diferenciados. Nós vamos trabalhar tanto com a linha importada também como a linha nacional. A confecções da Under Armour é uma das melhores que existe hoje. Uma tecnologia diferenciada. Você vai encontrar tudo o que você precisa nessa marca, na Leve Calçados. Nós temos um setor esportivo, como já venho falando, e olha só, você que anda de bicicleta, que tá super na moda agora de bicicleta, sim, sim. É um esporte muito saudável. A Leve também agora está trabalhando com todos os equipamentos de ciclismo. Olha, então você vai encontrar a calça apropriada, a bermuda aquela apropriada. Aquela coladinha com a proteção, assim, sabe? Que já vem com a proteção. A batom? É. A camisa apropriada, que tem proteção, o UV, né? Que é aquela proteção do solar, né? Nossa. E você vai encontrar na Leve com preços diferenciados. Também, pessoal que faz natação, nós vamos trabalhar com a Hammerhart, né, que é uma marca diferenciada também, toda a linha de natação, você vai encontrar Leve Calçados, onde estamos se especializando em linha esportiva, legal, nosso setor esportivo vai ficar top. As melhores marcas do Brasil você vai encontrar lá. E na Confecções, Beto, olha só o que você vai encontrar. Casaco de lã batida. Quanto você acha que é um casaco de lã batida? Tu sabe o que eu tô falando, sim, né? Sim, sim. Super na moda, inclusive. Super na moda. É na faixa de R$499, R$699. Hoje, no Tito, você vai encontrar... Cara, segura esse preço. R$99,90. Já é o preço final, não é a parcela, porque a gente fala às vezes, pessoal, mas é R$99,90. Não, é o preço final. Você vai comprar casaco de lã batido por R$99,90. Ah, meu amigo, sensacional, hein? Então, pessoal, muitas promoções, prazo diferenciado. Você parcela suas compras hoje e amanhã em até 10 pagamentos. Agora uma pergunta. Vocês sabem qual que é o dia do gerente? Dia do gerente? Não. Vai ser domingo. Domingo, dia do gerente. Domingo vai ser o dia do gerente, nós vamos trabalhar. Opa! Nós vamos trabalhar, vamos abrir as lojas aí das 3 às 7 e com muitas promoções. Quer preço? Vai ter. Quer prazo? Vai ter muito prazo. Negociação. Negociação direto com o gerente no domingo, das 3 às 7 horas, para que você leve a sua família, faça muita economia, compre tudo o que você precisa, as duas lojas estarão atendendo. E digo mais, para quem está aí com o tempo corrido, às vezes a pessoa tem só meia horinha, uma hora de trabalho, pode fazer a compra pelo site. Trabalho não. Pode fazer o cadastro. E eles não são júnior, meia horinha de trabalho não, meia horinha de lazer. De lazer, né? No caso de almoço, né? Aí a pessoa tem, vai lá, já faz o seu cadastro, pré-cadastro, pré-compra. Isso. Ali, no site, chega lá na loja, só retira, só faz o pagamento. Que lá, legal acerta, isso, hein? Né? Muito bem colocado, Júnior. Nosso e-commerce está bombando, muitas novidades. Tem tudo isso que o Júnior falou e muito mais. Lojasleve.com.br, né? Isso mesmo. O Júnior tá... Com muitas promoções, muitas condições diferenciadas, e você pode fazer isso que o Júnior falou e muito mais. Quer fazer o seu cadastro rápido? Vai lá, acessa rapidinho. E domingão, como eu falei, é o dia do gerente, é o dia de você fazer muita economia, pessoal. Que horas, que domingo? Das 3 às 7. Das 3 às 7. Ou seja, dá pra descansar de boa, fazer aquele churrasquinho. Tomar uma cervejinha. Tomar uma cervejinha. E curada, três, ressaca. 3 horas da tarde, convida aí. Incomodar o a família vem dar aquele abraço no Robert, é porque é o dia do gerente. Dá um abraço aqui. Dá um abraço. Vem comprar um quixote aqui. O diferencial, né? Domingão, cupom e dobro pra ganhar o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Um quid. É isso aí. O Renault Quid zero quilômetro. Porque dia 27 de julho tá chegando. Mês que vem. Mês que vem tá chegando a oportunidade de você sair com um carro zero quilômetro. É com a gente, é com a cada 50 reais, é isso, né? É, a cada 50 eu ia ganhar um cupom, mas agora são dois. Só a cada 50 vai ganhar dois. Caramba. Praticamente um par. Sensacional. Tá, beleza. Preenche, deposita na urna, quem sabe mês que vem você tá de carro novo, presentão da Rede Leve, hein? Mas top. Isso, tem que vir pra Leve, calçados e confecções. Tem que colocar o adesivinho, se ganhar, tem que colocar o adesivinho da Leve lá. Com certeza. Pensa esse carro, cara, faz 20 quilômetros. Nossa. Mas não vai fazer trairagem que nenhuma marca faz aí de ter que dar carro rosa pras pessoas, né? Não, não. Não vai ter que ver vermelho, verde, não. Transparente. Então, vai ser laranjinha. Já tá lá na Leve, tá. Né? Já tá lá na Leve. Tá, tem um lá. Ó. Lá, tá lá. De amostra. Tá na calçados ainda? Tá na calçados, não vai sair dali. O Tito, né? Aí fica louco. Gato, bom final de semana a todos, pessoal. Aguardamos vocês nesse domingo com a mega promoção Dia do Gerente. Bacana. Das 3 da tarde até as 7 da noite. Rede Leve com a gente aqui na Super Jovem. É nós que voa. Vamos tocar uma música, moçada? Esse é o programa Yo-Yo na Super Jovem. É boa, é muito boa. Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela Super Jovem. Ui, ui, ui. Fica me usando, olha só o perigo. Mas tem igreja amanhã, eu fico nessa guerra entre carne e o espírito. Ela quer meu chicote, olha bem pro meu porte. Mas tem igreja amanhã, eu sempre fico nessa entre a vida e a morte. Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Ela passou lá em casa às três, me pedindo um copo d'água, me tentando outra vez. Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Eu vou orando e jejuando pra poder não ceder. Minha mente imagina ela pelada. Será que vale a pena essa parada? A força que eu usei valeu de nada. E eu jejuei, eu jejuei. Será que eu tô fazendo a minha parte? Será que eu tô perdendo esse combate? Mas ela insiste em me levar pra bate. E eu jejuei, eu jejuei. Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Ela passou lá em casa às três, me pedindo um copo d'água, me tentando outra vez. Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Eu vou orando e jejuando pra poder não ceder. Diz pra mim onde isso vai levar? Como isso vai ficar? Se eu resolver ficar aqui, e será que ele vai ficar triste se eu não me conter? Se eu me enganar, ela fica me usando. Olha só o perigo. Mas tem igreja amanhã e eu sempre fico nessa entre a carne e o espírito. É que ela quer meu chicote, olha só pro meu porte. Eu tenho igreja amanhã, eu fico nessa guerra entre a vida e a morte. Será que eu vou pro céu? Ou será que eu vou pro motel? Ela passou lá em casa às três, me pedindo um copo d'água, me tentando outra vez. Será que eu vou pro céu? Será que eu vou pro motel? Eu vou orando e jejuando pra poder não ceder. Meu bem, não vai embora. As nossas brigas são coisas passageiras. Ô, meu querido Kleber, tá de volta quando? Tô de volta segunda-feira. Segunda-feira agora? Segunda-feira já tô de volta. Muito bem, muito bem. Kleber que fez aí uma cirurgia. Uma cirurgia de vesícula. Troca de sexo. Trocou, e agora. Colocou. É que assim, eu apelidei de vesícula pra não ficar todo mundo perguntando por que, que eu troquei de sexo. Ele não trocou, ele foi tentar aumentar, mas não deu muito certo. aí tive que cortar fora. Cortar o resto, porque deu tudo errado. Vou mandar os parabéns aí para o João Silva, que ganhou Vale Combustível. João Silva. Esse mês de junho é o mês do combustível, Autoposto São Carlos e Rádio Super Jovem. E o João Silva levou 20 litros de combustível. Se o carro dele for a gasolina, vai ser gasolina. Se for álcool, vai ser álcool. Se for diesel, é diesel, né? Então, chega lá, passa aqui na portaria da Super Jovem, tira o vale, né, com a sua identidade, pega o vale e vai lá no Autoposto São Carlos e abastece 20 litros por conta do São Carlos e da Super Jovem. Que bom, hein? Ó, vamos lembrar que dia 2 de agosto tem Skank lá no Centro de Eventos Marabá. Eu também. Sucessos e da banda Skank, banda mineira Skank, é de Minas Gerais, né? Minas Gerais, mineirinho. Skank no Centro de Eventos Marabá. Samuca Rosa. É, o Samuel Rosa. E ingressos antecipados na churrascaria Marabá, Gelisa Lise e também a online lá no site site disqueingressos.com.br. Garanta seu ingresso antecipado. Garanta seu ingresso. Aliás, tem uma novidade que vai ter um lugar open bar lá. Nossa! Né? Nossa. Vai no site, tem lá. Vai ter espaço open bar. Show do Skank promete lotar o centro de eventos Marabá. Imperdível. Sabe que o Beto, que o Skank só teve uma vez em Francisco Beltrão e foi bem no comecinho de carreira. Foi, se eu não me engano, 1995, né? 95. É, no primeiro vinil ainda do Skank, tinha tanto, que era o grande sucesso, era tanto que era uma versão do Bob Dylan, I Want You, né? Então, assim, o pessoal não viram, muitas e muitas pessoas não viram Skank em Francisco Beltrão. É quase um show inédito. Verdade. Né? Quase. E agora um show essa inédito. Oportunidade é imperdível. É, então tá aí, todo mundo lá no Centro de Eventos Marabá, dia 2 de agosto, mais uma promo exclusiva Super Jovem. Isso. Guerreiro, algum recado aí pra moçada? Já tem Misturama. E pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, a gente tem sempre novidades legais. E nós. Júnior. Um recado pra domingo, às 7 horas da manhã, tem o fim de semana aqui na Super. 7 da manhã, domingão, hein? Gostosura. Bom. Ganha lanche, né? Ganha lanche. Amanhã tem fliperama, hein? Meio-dia tem fliperama. Mas não ia ter uma novidade? Vamos deixar ainda pra... não, vamos ainda não. Só jogamos no ar. Desculpa isso. Pedimos a opinião de vocês. É tipo João Kleber. Semana que vem. Até segunda, então. É tipo as três bolinhas azuis. Vai ficar aí agora. Aliás, ontem, olha o feedback legal do programa. Ontem estivemos na casa de alguns amigos e ele falou: contei a piada pra minha pesada aqui das três balinhas azuis, eles ficaram loucos comigo. Que legal. Top. Agradecendo aí a audiência de todo mundo, voltamos na sexta-feira que vem. Tchau. Tchau. Tchau.